me virar. Eu vendo nylon, vendo Nike, vendo disco, vivo bravo, rolar o fisco, sou chipado no trânsito, ninguém vai me escanear. Planeta Fome é o nome do lugar onde eu nasci, por aqui ninguém pode vacilar. Meu nome é Michael por causa de um branco preto, sou nascido lá no gueto, minha mão virou espeto e ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Sido convertido, falo o que for preciso pra você não me salvar. Sou lá do morro, do alagado, da baixada, sou do cabo, da enxada. Quando eu levo a bandeirada, você nem me viu passar. Essa história de genética, o web, isso tá virando febre, telefone, celular. Se o progresso é esse excesso de sucesso, o segundo é o que eu peço para esticar o verso e depois evaporar. Ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Ninguém vai me escanear. Eu vou levando essa minha vida no segredo, porque eu não tenho emprego e aprendi a me virar. Eu vendo nylon, vendo Nike, vendo disco, vivo pra burlar o fisco, sou chipado no trânsito e ninguém vai me escanear. Planeta Fome é o nome do lugar onde eu nasci, e por aqui ninguém pode vacilar. Meu nome é Michael por causa de um branco preto, sou nascido lá no gueto, minha mão virou espeto e ninguém vai me escanear. Nascido, convertido, falo o que for preciso pra você não me salvar. Sou lá do morro, do alagado, da baixada, sou do cabo, da enxada. Quando eu levo a bandeirada, você nem me viu passar. Essa história de genética, o web, isso tá virando febre, telefone, celular. Se o progresso é esse excesso de sucesso, o segundo é o que eu peço para esticar o verso e depois evaporar. Ninguém vai me escanear.